É isso aí. Antes de começar o episódio de hoje, eu queria convidar você, que é de Maceió e proximidades, para o Python Day Alagoas. E vai ser no próximo sábado, dia 22 de julho. Esse episódio sobre o PCB foi gravado com inicialmente a participação da Tatiane, além do Rodolfo. Só que, como ela foi pega de surpresa, não estava se sentindo preparada para esse episódio em particular, ela pediu para que fosse retirada a participação dela. Ela prometeu voltar futuramente para uma outra pauta falando de movimento feminista. A gente ainda vai gravar essa pauta mais para frente. Então, por isso, às vezes aparece uma voz feminina no fundo, rindo ou complementando uma fala ou outra de forma rápida. Não estranhe ela não ter se apresentado, né? Foi ela. É só para vocês não se assustarem. E lembrando também que a gente tem canal no Telegram, @politicast, no, na Matrix. E se quiser entrar em contato conosco, é só utilizar o e-mail contato@politicast.info. É isso aí, vamos para o episódio. Eu sou o Carlos Galdino e hoje tenho como convidado Rodolfo Oliveira. e vamos lá. Está começando o Politicast. Hoje a pauta vai ser sobre o Partido Comunista Brasileiro, ou é do Brasil? Do Brasil é o outro. É, do Brasil é o do partido lá, surgiu depois. Partido Comunista Brasileiro. Começando, o que exatamente, falando de uma forma geral para leigos, é comunismo, né? Porque comunismo na prática, no jargão, assim, para a população comum, acaba sendo tratado como se fosse um termo pejorativo. Né? Você chama a pessoa de bandido, vagabundo, comunista, né? Está no hall de xingamentos do pessoal dito cidadão de bem, que é até outra pauta interessante, mais para frente, né? Cidadão de bem, eu acho ótima expressão. Mas, então, enfim. Cássio, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Dependendo da hora de que o pessoal esteja escutando o áudio. Enfim, eu sou Rodolfo, né? Eu sou militante do PCB e da UJC, aqui do estado de Alagoas. E, bom, para falar de comunismo, né, nada melhor do que pegar logo os próprios textos de Marx. Né? Sobre essa questão de difamação do comunismo, Marx já denunciava no Manifesto Comunista, né, que uma campanha em toda a Europa já tinha surgido para difamar. Né? Quando ele fala que o espectro ronda a Europa e que a burguesia, as elites em geral, monarcas, a igreja, já tem iniciado uma campanha difamatória, é justamente por representar uma ameaça, né? Mas uma ameaça a quem? O que é que o comunismo, afinal, tem de mal, né? Tem de ruim, que está afetando, causando toda essa indignação na sociedade, né? Ou entre alguns setores da sociedade. Então, o comunismo realmente é um projeto de sociedade, né? Não tem como a gente explicar, olha, o comunismo é isso, isso e aquilo, porque é até fugir da lógica materialista, né? Porque se o materialismo histórico prega que a gente tem que analisar a realidade de acordo com o que ela é, né? Qualquer teoria que a gente vá fazer tem que ser com base em uma análise material, né? Concreta, de situações concretas, a gente idealizar uma sociedade comunista vai justamente fugir dessa vai ser uma contradição ao próprio rigor do materialismo histórico. Então, comunismo, realmente, em termos gerais, que a gente pode falar, é uma sociedade onde não existe classes sociais. E por não existir classes sociais, não existe uma dependência de uma máquina estatal. Então, o comunismo é uma sociedade onde os próprios trabalhadores, onde o próprio ser humano vai se autogerir, né, sem precisar de um Estado que garanta a estabilização da sociedade. Porque, historicamente, o Estado ele surge como um aparato para garantir a dominação de uma minoria sobre a maioria. Desde quando surgiram o excedente de produção, as classes sociais, né, os modos de produção asiático, escravista, feudal, que o Estado surge como sendo uma máquina que vai garantir que essa minoria que se apropriou da produção continue no poder, né, enquanto a maioria da população continue sendo explorada. Então, o comunismo seria essa fase final da sociedade, né, onde o Marx vai dizer que aí sim onde começa a história humana, né, onde o ser humano vai ser realmente o protagonista de sua história, no sentido que toda a sua produção vai ser para ele mesmo, vai se buscar o crescimento social deles mesmos, né, sem precisar ser expropriado por outra pessoa, no caso, uma minoria social. E no caso, o socialismo seria um período de transição, né, onde a classe trabalhadora organizada, né, através de partido revolucionário, né, numa concepção leninista de partido, vai buscar os meios de superar a sociedade capitalista. O socialismo, então, é um período onde nós vamos ter o que o Marx chama de ditadura do proletariado, né? Ditadura, é bom a gente levar em consideração que não é um termo usado como a gente concebe hoje, como suspensão de arbítrio. Ó, ditadura hoje a gente interpreta como se fosse restrição de liberdades Isso. individuais e tal. Não, a ditadura para Marx é uma classe social organizada enquanto classe dominante. Ou seja, para Marx a gente vive hoje a ditadura da burguesia. Então a ditadura do proletariado nada mais é do que o proletariado organizado como classe dominante. Então esse período requer uma máquina estatal que vai gerir esse processo. Não um Estado burocrático, né, tal como na sociedade burguesa, né, que vai ser gerido por representantes e tal, mas um Estado que seja diretamente subordinado a conselhos populares, né, a forma de participação popular, o poder popular, né, que aí onde a gente entra, né, depois a gente pode falar das teses de perceber do poder popular, do que é o poder popular, do que a gente pretende construir como poder popular, nessa estratégia de superação do capitalismo. É interessante você ter entrado em socialismo, né, porque eu esqueci até de colocar na pauta isso, mas é um ponto muito importante, a diferenciação do que é comunismo para socialismo. Isso. São termos para quem não está muito próximo dessa vivência, desse estudo, que são confusos. Isso. Aí, inclusive, o Lênin, ele coloca, ele muitas vezes chamou o comunismo de estágio superior do socialismo, né? É aí onde ele vai desenvolver a teoria da... Eu esqueci a palavrinha que ele chama, da dissolução do Estado, né? O Estado socialista, ele é um Estado em que deve buscar a sua própria destruição. Qual é o sentido disso? É o Estado onde ele vai tentar, onde o principal objetivo dele é organizar a população ao ponto de ele, aos poucos, não ser mais necessário, né? Então, essa dissolução do Estado é o objetivo maior do socialismo, né? Aos poucos a gente chegaria no nível de organização dele, não seria mais necessário, né? Então chegaríamos ao estágio superior do socialismo, que seria o comunismo. Esse destino desse caminho social comunista é parecido com o que o pessoal fala da anarquia, né? Que o mundo em regime anárquico seria alguma coisa assim, sem... autogerido pela própria sociedade, sem ter um Estado. Isso, é onde está uma grande polêmica, né, entre anarquistas e comunistas, né, porque o anarquismo seria nada mais do que, em resumo, né, se a gente for fazer uma síntese básica, do que plantar de uma vez, de fazer a revolução e implantar o comunismo, né, uma sociedade sem Estado. Então, seria o comunismo chegando sem passar pela ditadura do proletariado. Seria exatamente, na porrada. Chegando na porrada de uma hora para outra. Isso. Sem que o Estado gerisse esse processo, né? Porque os anarquistas têm a visão de que qualquer um que se apropie da máquina estatal vai se tornar opressor dos demais. Então aí onde a gente tem esse problema tático na hora do que fazer depois da revolução, né? Vamos ter um Estado, não vamos ter um Estado. Mas até a própria teoria de Estado no socialismo, a gente poderia até buscar uma outra palavra, né? Porque historicamente o Estado, como eu falei, surgiu para garantir a dominação de uma minoria sobre a maioria. O Estado no socialismo é justamente o contrário. Então é uma forma de Estado completamente diferente da que a gente tem hoje, né? Do que a gente entende de Estado. Então, explicado rapidamente o comunismo, como foi que ele chegou no Brasil, os primeiros passos do comunismo, das ideias comunistas dentro das terras brasileiras? Pois é, então, a história do comunismo no Brasil, né, do movimento comunista, não pode ser interpretada sem falar da história do Partido Comunista Brasileiro, né? O movimento operário em geral aqui no Brasil, né, ele primeiramente ele surge com os ideais anarquistas, né, do anarco-sindicalismo, porque vieram muitos operários, principalmente da Itália, para o Brasil, né, durante a imigração. E esses operários já vinham com uma certa organização, uma experiência organizativa da Europa, porque a Europa já era uma sociedade industrial, né, já tinha uma classe trabalhadora relativamente alta, relativamente... Em termos de eventos históricos, isso foi em que época? Foi já tinha havido alguma revolução? Não, né? A russa... Não, não, isso antes da Revolução Russa. É. Porque isso é uma política do final do Império, né? Até começa com o final... Antes do final do Império, né, tem aquela teoria de que a gente tem que branquear a sociedade, que a sociedade brasileira é atrasada porque tem muito negro, né? Então, se a gente trouxer imigrante europeu, branco, a gente vai aos poucos... Por eles acharem que o gene branco, ariano, era superior ao negro, a sociedade durante a miscigenação ia toda se branquear. E isso ia ser representar um avanço para o Brasil sair do atraso. Né? Então eles investem bastante na imigração do europeu para cá, para o Brasil, no final do Império. Né? Então no início do século XX, com a industrialização do Brasil começando a se desenvolver, né, a gente tem... trazido mão de obra experiente da Itália, principalmente. Então foi um efeito colateral que a elite local não imaginava que teria, né? Queria trazer isso. Brancos para... Pois é, a contradição da história. Só que nos brancos veio, né, a alma do comunismo. É justamente a contradição que a gente vê na história mesmo, né? Ninguém ainda tem o controle da história. Então, até onde a gente falar, será que a revolução vai acontecer um dia mesmo, né? Porque se a gente tiver certeza... Então estava todo mundo parado aguardando a revolução ocorrer, né? Então por isso que a gente tem que... É o que o pessoal lá do... O João, do Revolution Show, que é um podcast comunista muito bacana, quem quiser ouvir, né, eu recomendo. É que ele falou em alguns momentos aqui, a Rússia naquela época era o último lugar do mundo que se esperava que teria alguma coisa, alguma revolução. Foi surpreendente, de uma hora para outra, acabou acontecendo. É, né, porque... Então não dá para prever certas coisas, né? Exatamente, o grosso, né, da teoria marxista, né, do Marx mesmo, ele apostava que a revolução ia ocorrer na Alemanha, né, que era onde a classe trabalhadora estava mais preparada, né, na análise que o Marx fazia, para fazer uma revolução. E aconteceu que a revolução aconteceu na periferia do capitalismo. E os outros exemplos que a gente tem, a Revolução Cubana, a Revolução Chinesa, a Vietnã, são também periferia do capitalismo. Então fugiu a essa regra, né? E tal, que de certa forma não era uma regra. Era uma avaliação da realidade concreta, né? Era uma expectativa, né? Era com base uma leitura, né? Porque é justamente o que a gente tem muito problema nos movimentos comunistas nacionais, é essa interpretação positivista do marxismo, né? Onde o Marx dizia que pregava um evolucionismo da sociedade, seria escrava para depois ser feudal, para depois ser capitalista, para só então poder fazer uma revolução socialista. Isso não é uma teoria de Marx, né? Isso é os marxismos que vão surgir sobre influência positivista de Marx. De Marx. Principalmente é o que vai predominar na degeneração da Segunda Internacional, né? O Bernstein e o Kautsky vão ser os principais... Kautsky não, desculpe. O Bernstein e demais líderes da Segunda Internacional, eles vão realmente fazer um engessamento do marxismo. Né? O que o marxismo tem mais inovador, né, que é a análise material da sociedade de acordo com o que a realidade é, eles vão, de certa forma, ignorar isso, né? Engessar a teoria marxista. A gente estava falando, então voltando para o Brasil, né? Como foi isso. Que o comunismo chegou aqui ao Brasil. Isso, foram os italianos. Exatamente. A imigração europeia para o Brasil trouxe já, uma certa forma, alguma organização para a classe trabalhadora brasileira. Como eu falei, a princípio, predominou o anarquismo, né? No Brasil, o anarco-sindicalismo. Fizeram movimentos enormes, uma greve geral em 1917, que hoje a gente está fazendo 100 anos, né? da greve geral de 1917. Coincidentemente com duas grandes greves gerais, né, que a gente fez no Brasil recentemente, que simbolicamente e na prática representam um avanço enorme para a classe trabalhadora que há muito tempo estava parada. Inclusive essa de 1917, essa greve geral e essas movimentações foi o que forçou a CLT, né? A instituição isso. da CLT. Isso, foi uma série de movimentos que, da classe trabalhadora que o governo teve que, e futuramente a gente vai ver com Vargas, o governo vai tentar controlar de alguma forma. Aí onde Vargas vai, por exemplo, tentar atrelar os sindicatos ao Estado, né? O trabalhador tem que obrigatoriamente se sindicalizar em um sindicato que é reconhecido pelo Estado. Antes do Vargas, o sindicato não era legalizado, ele era legitimado, né, justamente pela pressão dos trabalhadores. Então, de certa forma, a legalização, de uma perspectiva, representa um retrocesso, porque é o Estado controlando uma organização de trabalhador. Então, de um ponto de vista legal, de avanço, ela representaria um retrocesso organizativo. Nessa claro, época já tinha aquela questão de só ser permitido um sindicato para cada categoria de trabalhador, não ter mais O, de um representante. Existia os sindicatos gerais, né, que o Vargas, que eram reconhecidos pelo Estado, né? Aí onde vem, por exemplo, a carta sindical vem desde aquela época, né? Precisava que o Estado reconhecesse um sindicato que representava aquela categoria. Mas enfim. Voltando para finalizar, nessa época ainda anterior a da primeira década, início da segunda até o final da segunda década do século XX, o que predominava no Brasil eram os ideais anarquistas. Só que e aí onde está a polêmica que novamente os comunistas e anarquistas entram, né? A greve geral de 17 representou um poder organizativo dos anarquistas, só que ao mesmo tempo uma limitação teórica deles, né? Os problemas teóricos. Tá, e depois, o que é que a gente vai fazer? Os anarquistas se recusaram, né, a ir para a máquina estatal, a brigar para derrubar, para participar do Estado, né, já que não havia condições de fazer uma revolução na época, né? Então, os anarquistas se isentaram de participar do Estado, justamente por acreditar que era basicamente se tornar opressores da própria classe. Sim. E isso, futuramente, isso vai representar um retrocesso nas conquistas trabalhistas. E em 17, no outro lado do mundo, né, na Rússia, a gente vai ter um triunfo de um movimento de cunho socialista que vai ser a Revolução Russa, né? Então a Revolução Russa de 17 vai simbolizar um local do mundo onde uma teoria realmente conseguiu implantar na prática um regime. Porque a gente sabe que o socialismo ele nem sempre foi hegemônico, né? Por exemplo, a Comuna de Paris não existia só os socialistas, existiam os blanquistas, os anarquistas, né? Aí várias correntes do anarquismo, né? Os proudhonistas, outras correntes, como Marx vai chamar tudo socialistas utópicos, né? Dos caras que defendiam que a sociedade devia a gente ignorar os demais governos, tentar montar aqui um grupo isolado, uma comunidade isolada, tentar viver a nossa comunidade socialista aqui, né? Enfim, várias correntes socialistas que vão ter, né? O Estado dentro do Estado, a rebelia do Estado maior. Exatamente. E entre elas tinha o socialismo científico, né? Que é aquele idealizado por Marx e Engels. Isso não parece ter muita chance de dar certo, não, né? Até porque o Estado maior tem forças armadas, tem certas formas de opressão. Essas comunidades foram à falência, né? Porque você vai ter o Saint-Simon, que vai idealizar isso. Você vai ter algumas comunidades que vão tentar pôr em prática, mas que vão à ruína. Isso não é só na França, né? Por exemplo, os Estados Unidos tentaram fazer o mesmo, mas foram à ruína também. Você vai ter até alguns capitalistas bonzinhos, né? Que de fato, a gente não está falando de hipocrisia, está falando de uma pessoa como Robert Owen, né? Que realmente acreditava, né, naquela teoria dele de que, olha, a gente vai pagar um salário digno ao trabalhador, vou dar escola aos filhos, enfim, pagar todos os direitos trabalhistas certinho para tentar socializar a sociedade, né? Aumentar a repartição, enfim. Acabou que o Robert Owen foi a ruína, né, com essa teoria. O próprio capitalismo esmagou essa perspectiva de humanizar o capitalismo, né? Então, não foi Lula que inventou conciliação de classe. Exatamente. Vários tentaram na história, mas não dá certo. Então, no Brasil, né, a Revolução Russa também vai repercutir aqui na América em geral, né, no continente americano. Então, aqui no Brasil, a gente vai ter, em 22, a fundação do Partido Comunista Brasileiro, né? Naquela época, o nome era o PCB, né? Era Partido Comunista do Brasil, a sigla PCB. Aí daí que tem um outro partido, né? O PCdoB, que por conta disso reivindica que ele é o partido fundado em 22, né? Quando mais à frente a gente pode falar disso, não foi, foi um racha em 62, de dissidentes, né, dentro do próprio PCB. Mas, enfim, a maior, boa parte desses fundadores do Partido Comunista Brasileiro eram ex-anarquistas que ficaram encantados com o sucesso de uma revolução socialista na Rússia, né? E que realmente estava tomando proporções de exemplo para toda a classe trabalhadora no mundo, né? E até realmente fazendo oposição a outros partidos socialistas, social-democráticos, que tinham o projeto conciliatório. Por exemplo, a Alemanha, né, que seguia a linha da Segunda Internacional, ela vai criticar os bolcheviques, né? Ela vai... Uma acusação diante do partido é: isso é bolchevismo, vocês estão sendo radicais demais, né? Justamente por tentar manter essa linha da conciliação de classe. Então, vai repercutir entre toda a classe trabalhadora, entre próprias teorias socialistas, entre teorias anarquistas também, que vão acabar seguindo essa linha direcionada pelo bolchevismo na Rússia, né? Agora só uma pausa, porque vieram algumas expressões que são meio complicadas para quem não está por dentro, né? Primeiro, bolchevismo. É isso. Bom definir, né? O que... Então, é aquilo que a gente pode... Para sendo bem claro, né? Aquilo que a gente pode estudar, não tem lembra do nono ano, do terceiro ano, né? Aquela separação, mencheviques e bolcheviques, né? Mencheviques era a minoria do Partido Operário Social Democrata Russo, né? O POSGR. E os bolcheviques eram a maioria do partido, né? Então eram duas tendências dentro do pós-DR que depois racharam, né? Surgiram principalmente a partir de 1905, né? Onde a gente vai ter uma revolta popular na Rússia, né? Influenciada também pela guerra da Rússia com o Japão, pelo controle da Manchúria. E, enfim, por divergências de qual caminho que o movimento deveria tomar, né? Acaba que há esse racha interno dentro do partido, né? Então os bolcheviques, significa realmente a maioria, foram uma ala do Partido Operário Social Democrata Russo, o POSGR, e os mencheviques foram uma minoria, mas uma minoria que de certa forma tinha influência de setores da sociedade. Alguns vão ter até influência em alguns setores da burguesia, né? Por isso, quando tem a Revolução de Fevereiro, né, de 1917, os mencheviques vão estar no poder, né? Porque dentro dos aparatos que nós temos na Rússia, de setores mais próximos do Estado, vão preferir dar poder aos mencheviques do que aos bolcheviques, mas enfim, é uma... Mesmo sendo minoria. Isso. Mas é uma discussão de Revolução Russa, já é algo que dá outro podcast, aí, né? Para eu certo. Não acabar resumindo e falando besteira, né? Eu prefiro... Não, mas já tá bom, lugar, é só pra explicar o termo, né? Não, isso, exatamente. Outro... Só mesmo pra gente não acabar resumindo demais e acabar que a gente tá. Eu tá falando algo que pode não representar realmente o que ocorreu. Bem que não é difícil, né? Porque a história ela tem sempre múltiplas versões. Isso. É fácil a gente falar alguma coisa que não foi o que ocorreu. Ponto é sobre internacional. O que é exatamente o conceito de internacional nesses casos, o que é, e falando por alto, o que é a primeira, a segunda, mas tratando mais do conceito do que se chama de internacional nesses casos, né, do que necessariamente a distinção de uma para outra. Isso. A distinção acho que já fica meio implícito, né? Você já falou que a segunda defendia a conciliação, né? Mas o que é exatamente internacional? Então, a Internacional Comunista, né, ou AIT, né, Associação Internacional dos Trabalhadores, ela foi fundada em 1864. Nessa fundação a gente vai encontrar Marx, vai encontrar Engels, justamente que ela vai tentar ser um partido que vai... organizar a classe trabalhadora a nível mundial. Sim. Justamente pela concepção de que o proletariado, ele não tem uma nação. O proletariado é uma classe que ela é explorada em todo o mundo. Da mesma forma que a burguesia se internacionalizou, o proletariado também virou uma classe internacionalizada. Então é uma organização política de alcance internacional. De alcance internacional. A gente vai ter filiações por toda a Europa. Realmente nos Estados Unidos, por a gente ter uma industrialização forte, um movimento operário forte, também vai ter muitos membros já internacional dos Estados Unidos, já, do setor da fração de lá. Enfim, ela surge com essa perspectiva, né, de organizar a revolução a nível internacional. Certo. E por que tem uma segunda, uma terceira? Porque a primeira não deu certo, criaram outro isso, grupo político. Isso. A primeira vai com o final com a crise internacional do capitalismo que a gente vai ter no final do século XIX. A primeira internacional ela vai mostrar limitações de, no sentido de conseguir organizar a classe trabalhadora, né? Então é aí que a gente vai ter o surgimento da segunda internacional. A segunda internacional ela vai surgir já em 1889 para tentar cumprir essa tarefa que a primeira internacional não conseguiu, né? Aí o Marx já tem morrido, né? A gente ainda tem um Engels participando ativamente da construção da segunda internacional. Mas a primeira realmente acabou isso, antes de aparecer a segunda, né? Isso, a primeira se desarticulou, né? Então a gente vai ter também vários processos virou de perseguição. Vamos marcar, né? Virou assim, continuava existindo, mas não funcionava. Mas também tem um grande processo de perseguição, né? Perseguição também. A gente, por exemplo, tem alguns episódios onde vão ter as correspondências dos membros da Internacional apreendidas e aí as forças repressoras têm acesso ao endereço dos membros da Internacional e aí vão ser realizar prisões em toda a Europa. Então, esse período da Primeira Internacional também foi um período de perseguições, né? Entendi. Que aí vai influenciar na desarticulação da Primeira Internacional. Então, já a Segunda Internacional ela vai cumprir um papel fundamental no sentido de construir partidos da classe trabalhadora, né? Partidos principalmente sociais-democratas. Naquela época, a social-democracia ela tinha mais proximidade com a teoria revolucionária do que a da conciliação de classe, né? Tanto é, por exemplo, que o partido do Lênin, né? O Partido Operário Social Democrata Russo tem o nome Social Democrata, né? Mas era um partido de caráter revolucionário. Já o Partido Alemão não. O Partido Alemão ele vai se engessar, vai começar a participar das instâncias de poder, né? Começar a integrar o Parlamento Alemão, se torna a maior força dentro uma das maiores forças dentro do Parlamento Alemão. E aí a grande, como eu posso dizer, prova de fogo da Segunda Internacional foi a Primeira Guerra Mundial, né? Onde a Segunda Internacional, cujo principal centro dela política era o partido alemão, né? Agora eu não me recordo a sigla, né? Mas o Partido Social-Democrata Alemão vai ser o principal articulador da Segunda Internacional a nível mundial, né? A nível internacional. E a grande prova de fogo foi a Segunda Guerra, quando uma guerra de claros cunhos imperialistas, onde os socialistas vão ser postos ao dilema. A gente vai aprovar os decretos de guerra da Alemanha, vai apoiar uma política imperialista da Alemanha contra as outras potências imperialistas internacionais, que seriam a França e a Inglaterra, ou a gente vai tentar lutar para que a classe trabalhadora não entre nessa guerra. Acabou que a maioria do Partido Social-Democrata Alemão votou para aprovar créditos de guerra. É aí onde a gente tem também a participação da Liga dos Espartacos, né, do Espartaquista, de Rosa Luxemburgo. A da Rosa Luxemburgo, né, ela vai criticar a Segunda Internacional, né, o Kautsky, que vai ser o principal teórico do Partido Social-Democrata Alemão, onde ela até satiriza ele, dizendo trabalhadores de todo mundo, univos na paz, degladiai-vos na guerra. Porque era basicamente o que a Segunda Internacional estava fazendo, né? Jogando classe trabalhadora de todos os países para se matar em benefício da burguesia. Pois então, é. Realmente, a Segunda Guerra Mundial vai pôr em xeque a Segunda Internacional, né? Ela vai mostrar as fragilidades já da teóricas e práticas de organização, né? A gente vai ter a perseguição à esquerda, extrema esquerda na Alemanha, né? Com a morte da Rosa, do Karl Liebknecht, enfim. Certo. E essa sucessão de internacionais, assim, rendeu até hoje? A gente tem alguma hoje? Isso. A gente depois tem a terceira internacional, né, rearticulada por Lênin, que realmente vai ter uma grandes proporções para organizar os partidos comunistas pelo mundo, até que com a Segunda Guerra Mundial, né, o Stalin, por decreto, vai extinguir a terceira internacional. Né. Tem até algumas teorias de conspiração que diz que foi um acordão para Inglaterra e França aprovar a aliança com a União Soviética, a condição era que o Stalin desarticulasse a terceira internacional, né? Porque a burguesia inglesa, francesa, estadunidense não queria que uma internacional organizando revoluções nos seus países, né? Então tem essas teorias de conspiração, né? Que alguns costumam debater, de que o Stalin, por isso, acabou por decreto, na canetada, com a Terceira Internacional. E lembrando que, quando você fala os seus países em relação a esses três, não são só três países. Isso. Principalmente então, França e Inglaterra, tem colônia em todo canto do mundo. Exatamente. E aí, onde a gente tem, né, com a oposição do Trotsky, né, o Trotsky, em 1938, se não me engano, ele vai criar a Quarta Internacional, né, fazendo crítica ao engessamento de... que a burocratização, né, a estalinização da Terceira Internacional, que ela estava perdida, que não era mais um instrumento de revolução dos trabalhadores. Então, fazendo essa crítica ao estalinismo, o Trotsky vai propor a criação da Quarta Internacional, né, onde a gente vai ter a adesão de alguns partidos, né, principalmente nos Estados Unidos, mas que não vai ter o mesmo peso político. Né. Tanto é que o movimento trotskista é o movimento que a gente tem mais rachas em toda a história. Né. Então, você vai encontrar vários movimentos socialistas, comunistas, que cada um reivindicam uma quarta internacional. Por exemplo, tem movimentos comunistas que não reconhecem o segundo congresso da quarta internacional. Tem outros que não reconhecem o primeiro. Enfim, o movimento trotskista é o que mais baixou, né? Tetra, era treta, né? Então, na prática, ela não vai conseguir ter o mesmo poder organizativo da Terceira Internacional. Mas, enfim, tem várias disputas dentro do movimento comunista internacional. Né? Hoje, certo, a gente não tem mais essa articulação. Com o fim da URSS, né, a gente perdeu toda essa articulação. Que, com o fim da Terceira Internacional, quem vai executar esse papel de organização dos partidos comunistas é o Cominform soviético, né, o Comitê de Informação Soviético. Ele é que vai cumprir o papel da Terceira Internacional. Com o fim da URSS, então, há um vácuo enorme que até hoje os movimentos comunistas não conseguiram se recuperar. Então, fora os times de futebol, não tem mais internacional hoje. Pois é, então é uma tarefa realmente enorme para todos os movimentos comunistas rearticularem esse poder internacional que antes a gente tinha, né? Que antes os movimentos comunistas tinham. Voltando, né, para o Brasil. Brasil, né? A gente acabou. Desviou um bocado, mas foi legal para esclarecer, né, algumas coisas. Exato. Sobre o PCB foi fundado em 22, que você estava falando. Uhum. Né? Então, ele veio. Isso aí, em 22, foi antes de Vargas, né? Isso. Em 22, né, a gente tem o início aí do período de industrialização maior do Brasil, né? A gente tem. Inclusive o PCB surge como o primeiro partido a nível nacional, né? Futuramente ele vai se tornar um partido a nível nacional, porque antes a gente tinha os partidos eram a nível regional, por exemplo, Partido Republicano de São Paulo, Partido Democrático do Rio, enfim, eram por localidade, né? Você vai ter um partido em São Paulo, outro partido no Rio Grande do Sul, é aquela política do café com leite, né, que a gente estuda com esses termos na escola. Então, nesse período, o PCB vai começar a se pôr como uma alternativa aos trabalhadores. Então, vai começar a crescer entre o operariado brasileiro, né? Vai ter vários intelectuais que vão passar a ingressar no PCB. Então, vai ser realmente uma alternativa de simbólica muito importante para a sociedade, né? Então, é um período onde o PCB ele tá se articulando em todo o país e crescendo, como eu falei, no movimento operário. A expansão do PCB desse movimento é tão grande que Vargas ele vai tentar atrelar os sindicatos ao Estado, né? Pra, como forma de tentar controlar o movimento operário, o Vargas vai começar a legalizar os sindicatos, né? E nesse sentido, tentar controlar para limitar o poder dos comunistas, de articulação da esquerda, né? Aí é um período que a gente acha que repressão, que morte, que perseguição só teve na ditadura de 64. Não, o Vargas também perseguiu, matou e, enfim, exilou vários comunistas do Brasil, né? Por exemplo, o Gabernário, né? Prestes mesmo. Inclusive, Prestes, falando nisso, a gente tem, por exemplo, ainda no início da década de 20, a coluna Prestes, né? Que foi um movimento que pretendia fazer uma revolução no Brasil, né? O Prestes, eles voltam da coluna, quando termina o movimento, né, que não conseguiu alcançar os objetivos, mas ele volta e ingressa no PCB, né? Então, ele traz alguns setores que estavam organizados com ele, né? Então, o PCB vai começar a crescer também nos movimentos insurrecionais que tinham no Brasil, né? E o Vargas, né, mesmo tendo sido nesse período que vieram algumas coisas, como a própria CLT, ele era um ditador também. Em resumo, isso. É isso. É, o Vargas, a principal inspiração dele era o totalitarismo da Alemanha e da Itália, né? Até porque era uma tendência de todo o mundo, né? Era se fechar, a economia se fechar devido à crise de 29, né? É, para se reorganizar, e a partir daí também surge os movimentos nacionalistas, né? Como na Europa, questão de imigração, questão de países que dentro das suas fronteiras tem povos que não se consideram daqueles países, né? Que foram, enfim, submetidos a várias diásporas, a gente tem muitas disputas nacionalistas na Europa. No Brasil isso é menos explícito, né? Mas o Vargas tenta se inspirar nesses ideais aí totalitários para tentar implantar um regime onde ele seja realmente poder, todo o poder do Brasil esteja concentrado na pessoa dele, né? E ele possa gerir o país. Até antes de 64, quando o PCB vai contribuir muito na derrubada do governo Vargas, né? Então a gente tem quando 45, quando o Estado Novo acaba, o PCB, ele, por exemplo, o PCB hoje é o partido mais antigo do Brasil, né? Tem 95 anos. Então o PCB dessa época, apesar dele ter 95 anos, ele, a maior parte desse período foi na ilegalidade. Então durante toda a era Vargas o PCB foi ilegal. Em 45, quando a gente tem o fim do Estado Novo, o PCB recupera o título na Justiça Eleitoral. Por exemplo, o Prestes vai ser o senador mais votado do Brasil. A maior bancada do Rio, do Estado da Guanabara, né, que era antiga o Distrito Federal, é a bancada comunista do PCB. Aqui em Alagoas a gente vai ter uma bancada comunista muito representativa aqui no Estado também. E realmente mostrando todo o poder de articulação que os comunistas construíram durante esse período, apesar de toda a ditadura, toda a repressão do governo Vargas. Então, essa legalização do PCB vai trazer na prática, né, para o Estado um poder representativo da esquerda dentro do Estado. E aí é onde a gente joga a contradição, porque o Estado, como eu falei, surgiu como um instrumento de dominação da classe dominante. Então, a partir do momento que o disfarce da democracia acaba podendo prejudicar a própria burguesia, a burguesia derruba, acaba tentando modificar a própria democracia que diz defender, né? Então, onde a gente vai ter 2 anos depois, né, em 47, a cassação do registro eleitoral do PCB, a cassação de todos os mandados de deputados, de senadores, e até o pessoal vai para a ilegalidade novamente. A conversa continua no próximo episódio do Politicast.